diz o francês. Quando fala de amor, parece brasileiro. É tão bom. Sacanagem, tupi. É um tal de wiwi. Prazer se diz plaisir. Certa vez escrevi na toilette. Fais l'amour com suor e confete. Sexy bom. Ficar bem grudadinho, feito um chicletinho, naquele vai e vem. Mas é sabão, me carece e me carece. Quando estou sem ninguém, eu quero sempre alguém. Tudo igual, num país tropical. Oh, nem fer de tonton. L'amour é sempre bom, si bom. Meu bem é ser si bom, si bom. Rouge papa, bonbon, si bom. Métro boulot, dodo. Oh, c'est si bon. Ficar bem grudadinho, feito um chicletinho, naquele vai e vem. Mas é sabão, me carece e me carece. Quando estou sem ninguém, eu quero sempre alguém. Tudo igual, num país tropical. Oh, na inferno do tonton. O amor é muito bom, si bon. Périsse, si, qui bon, qui bon. Vangel, rico, achou, très bon. Sonia Braga, fechou.